maestro DJ Robson, um DJ completo, preparado para qualquer segmento e em qualquer equipamento. Tornado 3D. E bora começando desse jeito, bora botar pra cima, bora botar pressão, 1, 2, 3, já detona! Banda 007. Sempre. Hoje vou curtir com Tornado 3D. 3D. Tornado 3D. Tornado 3D. Meu parceiro Flávio Best Salt está aqui comigo. Super Didingo também. Alô, Piratina. Bora, meu parceiro Gilzinho. Bora, K2. Bora, querida Migalini também. Bora de você. Quem não tem hora pra chegar em casa hoje, joga a mãozinha pra cima e dá um grito. Cadê a galera do Clube do Remo? E a galera do Papão? Muito baile, muito louca, a fim de se envolver. E aí, maestro? O que vai acontecer? Bora começar a esquentar! Vai dar PT. Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga e que vê que mais te ama, então a gente se vê com tudo aqui pra cama. Ei, hey, Robson. Aqui, Tornado. louco de barca arena e só com nego roubando a cena. Cuidado com os moleque, tá perigo. Cuidado com os moleque, tá perigo. Família pânico de barca arena e só com nego roubando a cena. Cuidado com os moleque, tá perigo. Cuidado com os moleque, tá perigo. Hoje eu quero Xandu. Tornado. Quero esquidu. Tornado. Hoje eu quero cerveja, hoje eu quero tequila, hoje a festa é o... Hoje eu quero Xandão, quero whisky do bom. Hoje eu quero cerveja, hoje eu quero tequila, hoje a festa deu bom. Bem, então segura, vai! Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Pode vir! Vem te embora, vem te embora, vem te embora, vem te embora, vem comigo! Tu bandida, moçada da remoçada e pensou ali, ó. Me chama loucos. mas nossa imagem no coração. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Nos chamam loucos, porque contamos estrelas no céu. Nos chamam loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. Amor. Essas bandas e a torcida corintiana, é verdade? Cadê nação corintiana querendo o timão? Bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima. Ou será que me falaram e essa aqui é a verdade? Quem manda aqui é a torcida do Flamengo. Vai, torcida flamenguista. Vai, galera do Mengão, na palma da mão, na palma da mão. Galera do Mengão, na palma da mão. Bora endoidar com a galera do Mengão. Bora, simbora, simbora, simbora, segura o coração!